de nada, Cota. Eu tenho rasqueza, tudo muito balançado. Eu conscientemente, antes de ver o resto, não é mais fácil. Canto na mesma. Comecei há 15 anos fazendo o que acreditava. Quantos já estariam em 2013, não me importava. Algo me chamava, nada fazia sentido. Pela inspiração e amor fui conduzido. Confundido com bandido, fui de vilão a herói. Sem estudo em Morro Agudo, palestrei em Niterói. UF, PUC, UFRJ. Não vi a cor da nota, mas notaram que eu estava lá. Longe de ser um poliglota, gírias suavam como notas. Ouviram tudo que eu tinha, muito além de rimar. Quero que ela vá, não fique mais nada em mim. Assim sozinho renasço a cada verso. Quero que ela vá, não deixe mais nada aqui. Rimas surgem em mim, em cada um que eu converso. Não me importa os caminhos que andei. Hoje sei que foi pelo rap que me guiei. Meu astro rei. E eu fui, desde o berço na melodia da infância, mantendo esse legado, tendo a música como herança. Da primeira gaita ao primeiro gravador, me profissionalizando no que eu era amador. Compondo desde os 10 minhas letras fiéis, vendo a música como antídoto das violências cruéis. Das guitarras ao microfone, fazendo algo que preste. Curtindo o som que embalava os jogos de basquete. Do rock ao rap, propagando a revolução. Brilho no olhar de ver o hip hop em ação. Enraizado no microfone, sujeito ao homem sagaz. Comboio se propagando nas frequências atuais. Da manga eu tiro um as, faço do rap meu trunfo. Manifestando meu pensamento em busca do meu triunfo. Pondo em pauta o sentimento de um coração flamejado. O hip hop me chamou e eu atendi o chamado. Vai e leva tudo de mim. Vai. Não deixa nada aqui, não importa os caminhos que andar.